A pequena criatura sereica. Lá muito longe da terra, afastado da orla costeira e dos efluentes de pestilentas cidades e explorações agrícolas, havia um habitat diferente de qualquer outro que no mundo existisse. Abaixo da superfície do oceano, as plantas cresciam em cachos de rosa, vermelho e amarelo, e as longas herbáceas ondulavam suavemente ao sabor da corrente. Por entre as plantas nadava uma multidão de coloridos peixes, crustáceos e artrópodes, num exemplo espantoso de saudável cadeia alimentar. E no meio desta vida esfuziante, florescia outra espécie de criaturas que constituía uma corporização incomparável e magnífica da biodiversidade, as criaturas sereicas. As criaturas sereicas tinham um rei, e o rei tinha 7 filhas, todas elas corporizando de algum modo os padrões de atratividade então vigentes. Mas de todas, a que melhor representava era a mais nova, que se chamava Calpurnia, mas usava um diminutivo, Calpi. Era uma jovem e alegre cidadã dos mares e tinha a voz mais maviosa que os habitantes do mar alguma vez ouviram. Ela e as irmãs eram muito unidas e todas passavam muitas horas a recolher materiais recicláveis e a sabotar os sonares de barcos baleeiros. As 7 princesas adoravam que a avó lhes contasse histórias, principalmente sobre as misteriosas gentes que viviam acima do nível da água. A avó falava-lhes dos navios mercantes que por ali passavam, das florestas e campos enxameados de estranhas criaturas, das cidades fervilhantes de atividade e apinhadas de pessoas. As princesas não faziam a mínima ideia de como seriam estes lugares. Todas elas se riam quando a avó lhes contava como a gente da terra se deslocava de um lado para o outro em cima de instáveis andas rosadas. Aqueles que se encontravam temporariamente capazes, evidentemente, com umas patuscas coberturas nas pontas para evitar o desgaste das andas. A avó bem lhes recomendava que não se rissem de quem teve a infelicidade de nascer sem barbatanas, mas as princesas meneavam os seus longos rabos e perguntavam-se como conseguiam os terráqueos enfrentar sequer o espelho. Quanto mais histórias ouviam, mais curiosas as irmãs ficavam. Mas a tradição marinha proibia-as de nadar até à superfície antes dos 15 anos. E este costume não lhes agradava nada, mas a bem da harmonia cultural optaram por obedecer a este restritivo rito de passagem. Sendo a mais nova da família, Kelpie via as irmãs nadarem até à superfície no dia do respectivo 15º aniversário e regressarem com histórias de espantar. Uma delas era relativa ao modo como os humanos viviam obcecados com a construção de máquinas que lhes poupassem trabalho, para a seguir gastarem montes de dinheiro em clubes especiais que lhes proporcionavam o privilégio de manterem os músculos em atividade. Outra falava de como faziam grandes buracos nas suas maiores árvores, para poderem analisar de perto a natureza, sem deixar o conforto dos seus ternós metálicos que cospem fumo. Outra ainda contava que as pessoas construíam dispendiosas máquinas eletrónicas que as ajudavam a cantar em estranhos e sombrios lugares chamados bares karaoke. Mas a pequena sereia estava apenas moderadamente interessada em saber como respirava a outra metade do mundo. Bastava-lhe explorar o seu mundo úmido, mais seguro, brincar com os peixes e outros cidadãos marinhos e ganhar confiança crescente na sua sereicidade. Até que chegou a data do seu 15º aniversário, pelo que Kelpie ia finalmente ter a oportunidade de ver o mundo à superfície e encetar um intercâmbio cultural sem reservas. Dado que este rito de passagem era tão importante de um ponto de vista sociológico como a sua puberdade em geral, as irmãs e a avó desdobraram-se em cuidados com ela. Kelpie até nem era muito frívola, mas deixou que a família a enfeitasse com algas vermelhas, coral fosforescente e brilhantes conchas de ostras, sempre, obviamente, com o consentimento das ostras. Afinal de contas, eram poucos os rituais a que os elementos femininos do povo sereico pudessem chamar seus. Coberta dos seus ornatos, a pequena sereia nadou do seu palácio em direção à superfície. À medida que subia, o sol ia ficando mais brilhante e amarelo, mas a água ia ficando mais suja e cheia de lixo. Quando finalmente irrompeu à superfície, pela primeira vez na sua vida, sentiu que estava a precisar de um banho. Nossa, fora da água há tanto barulho, pensou ela de si para consigo. Eram motores a roncar, buzinas a tocar, pessoas a berrar e água a chapinhar numa terrível barulheira. Quando procurava a origem daquela algazarra, rodou e viu atrás de si um enorme navio cuja tripulação disparava potentes mangueiras de água contra um grupo de homens barbudos que iam num pequeno barco de borracha. O navio grande exibia enormes redes, guindastes e aprestos, e os barbudos pareciam guiar o bote diretamente para a sua rota. Kelpie assustou-se com aquele espetáculo, mas só se apercebeu que se tratava de uma luta de vida ou de morte quando um dos homens do bote se levantou e foi atirado ao mar pelo jato forte de uma mangueira. Altruísta como sempre, Kelpie mergulhou sem hesitações e nadou para salvar o homem, que esbracejava e gritava na água. Veio de baixo e agarrou quando ele já começava a afogar-se. Quando voltaram à superfície, o homem olhou para a sua salvadora e mal queria acreditar no que os olhos viam. Estou morto ou apenas doido? Perguntou. Claro que não estás morto, respondeu ela. Mas quanto à tua saúde mental, preferia deixar o diagnóstico para um profissional qualificado. Mas tu és uma sereia. Ouve lá, ó bruto, disse ela já com as suas escamas das costas a eriçar-se. Fazes mais um comentário machista e vais para casa a nada. Não, desculpa, foi sem pensar. Pessoa sereica, é a expressão correta, advertiu Kelpie. Embora, a meu ver, sobrevalorize a parte humana da nossa morfologia em detrimento da parte pístia. É um assunto que continua em aberto. A pequena sereia observava com atenção aquela estranha criatura. Tinha o cabelo mais espesso numas partes do que noutras, mas ao contrário do da lontra ou do elefante do mar, não era suficiente para mantê-lo quente ou boiar. Além de que tinha uma enorme carência de gordura. O seu mal-estar estava bem patente no tom roxo que os lábios estavam a tomar. Tenho de te levar de regresso à terra antes que fiques gelado, disse Kelpie. Mas diz-me uma coisa, por que te atiraram aqueles para fora do teu barco? Estávamos a protestar contra a pesca com redes de arrasto e aquele arrastão russo achou que podia fazer de nós o que quisesse, por estarmos em águas internacionais. Mas nós gravamos tudo em vídeo e agora vamos tramá-los. Ela pensou com os seus botões. Que frase tão estranha. Águas internacionais. E a seguir disse para o barbudo. Os vossos esforços para defender o ecossistema do oceano são muito louváveis. Mas olha que tu ias servindo de carne para tubarão. Ele olhou-a nos olhos com um ar sonhador. Agora, nada disso interessa. Tu és a criatura mais linda que eu jamais vi. Ora, deixa-te disparados. Como é que te chamas? Eu chamo Dylan. O meu nome é Calpurnia, mas os amigos tratam-me por Kelpie. A tua beleza e delicadeza deixam-me rendido, Kelpie. Eu amo-te. Quero ficar contigo para sempre. Não ia dar certo. Estás a ver? Já estás a ficar com os dedos roxos. Mas, se não posso ficar aqui, porque não vens tu viver comigo? Posso fazer umas obras na minha casa, construir uns recifes e umas quedas de água. E até podia apresentar-te ao Filipe Cousteau, que é homem para fazer de ti uma estrela. Corta essa, ó, sem barbatanas, disse ela já a ficar brava. Vocês, respiradores de ar, são mesmo convencidinhos, não são? Tu não me amas nada, tu queres é exibir-me diante dos teus amigos. Estás a ver como eu sou um tipo eco-amigo? Agora vivo como uma pessoa sereica. Por que carga de água e eu quererem que está no teu aquário privativo? Até parece que já estou a ouvir as piadas. Onde é que arranjo isto desse? Adoro um rabinho. Ei, gostosa, vamos badanar os dois? Esquece, menino, Greenpeace. Eu não sou nenhum troféu para que te roubes ao mar e mandes emoldurar. Perante isto, o habitante da superfície ficou sem palavras. Os dentes matraqueavam e os olhos dilatavam-se à medida que se aproximava dos estados mais avançados da hipotermia. Apesar da atitude terra-cêntrica dele, a sereia apiadou-se de Dylan na sua posição de primata fora de terra e nadou para a costa o mais depressa que foi capaz. Entretanto, os homens que tinham ficado na jangada de borracha conseguiram com êxito deter o arrastão russo, entalando a jangada nas hélices e provocando a explosão de uma caldeira a bordo, que atirou com a tripulação do arrastão e os eco-guerreiros para uma sepultura aquosa, mas louvável. A pequena sereia, fazendo gincana por entre redes de arrasto e navios de cruzeiros gigantescos e turbulentos, procurou um bocadinho de praia deserta para onde pudesse devolver o homem. Mas a proliferação de empreendimentos imobiliários, costeiros e lacustres tornava tal objetivo praticamente impossível. Até que finalmente lá encontrou uma enseada rochosa com um pequeno areal. Antes que o homem recuperasse os sentidos, Kelpie afastou-se a nado para não ter de suportar mais cenas emocionais, imperialismo cultural ou arquétipos da escola de Jung. Regressado à casa, contou as suas aventuras de superfície à família sereia. Claro que omitiu a confissão de amor de Dylan e as suas ideias de vida em comum. Quanto mais ela pensava nisso, mais se convencia, só iria trazer grandes sacrifícios para ela e numerosos benefícios para ele. Além do mais, Kelpie achava a ideia no seu todo bastante repugnante. A sua família aplaudiu os seus esforços altruístas e heroicos. Passaram alguns meses e a pequena sereia praticamente não pensou no homem que tinha salvo. Estava demasiado ocupada com as suas lições de música e com o seu jardim de algas para pensar numa relação com alguém que usava roupa e caminhava sobre dois pés. Um dia, um mensageiro do castelo nadou até junto de Kelpie, que estava no jardim, e sem fôlego anunciou que a sua presença na corte era requerida imediatamente. A tentar imaginar de que se trataria, largou a nadar para a corte. Aí, encontrou a sereia-mãe, as sereias-irmãs e muitos conselheiros reais e penetras. E diante do rei sereio nadava uma estranha criatura cor-de-rosa, gorda, com uma armadura e a forma de uma tarte. Aproxima-te, minha filha, entoou o rei sereio num tom adequadamente majestático. Este visitante pede uma entrevista contigo. Quando o estranho se virou, o queixo de Kelpie quase bateu no chão. Era Dylan, o ecodefensor que ela tinha salvo de morrer afogado. Salve, Kelpie, disse ele. Dylan, mas o que aconteceu ao resto de ti? Perguntou ela. Fui operado para me transformar numa criatura do mar. É espantoso o que eles já fazem com manipulação genética. Mas em nome de Poseidon, porquê? Para provar a sinceridade da minha devoção e amor por ti, evidentemente. Não é isso que quero saber. Quero saber é porquê é que optaste por ficar metade homem e metade gamba. Dylan suspirou. É uma história muito comprida que mete restrições governamentais à investigação, compatibilidade de cromossomas, etc. Mas uma coisa te quero dizer. Gosto muito da minha nova casca e das minhas antenas. Repara, agora leio duas páginas de um livro ao mesmo tempo. E demonstrou os seus novos talentos oculares para todos os presentes. Mas sacrificaste a tua personalidade, esse Kelpie. E a tua família. E amigos. Para que precisa deles, cambada de primatas? Sempre me senti melhor no oceano. Só que agora estou mesmo dentro do oceano. E hoje, ao ver-te aqui, na água salgada, amo-te mais do que nunca. Estou muito sensibilizada. Eu não sei que te diga, balbuciou profundamente cativada pelo grande e altruísta sacrifício dele. Dillard virou-se de novo de frente para o trono e assumiu toda a dignidade que a sua forma volumosa lhe consentia. Majestade, permiti-me que peça em casamento a mão da vossa filha. O rei sereio respondeu majestoso. Que espécie de organização sexista pensas tu que isto é? Pede-lhe a ela, camarão. Ele virou-se para a pequena sereia e perguntou: Calpurnia, queres casar comigo? Que podia Calpurnia dizer se não sim? Podia ter dito que não, que queria continuar os estudos e seguir uma carreira. Podia ter dito que não estava de acordo com o melhoramento científico das espécies ou a sua modificação. Podia ter dito que ela era com o marisco. Podia ter dito que não, por um milhar de razões diferentes, mas felizmente disse que sim. Kelpie e Dillon casaram logo a seguir e deram ao mundo uma bela prole. Poucos anos envolvidos, Kelpie começou a participar mais nos negócios do Estado, cantando de vez em quando para deleite dos amigos de casal. Dillon, por seu turno, prosseguiu as suas atividades de ecodefesa, agora debaixo d'água. E embora a sua vida em comum nem sempre fosse um mar de corais, sempre ensinaram o produto da sua desova a ser feliz e a sentir orgulho na sua herança multicultural, multigenética.